que está sentado. Ao Cordeiro seja o louvor, ao que está sentado no trono. E ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória. Seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória. Seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso majestade, honra e poder. Qual glorioso é o teu santo nome! Te exaltamos enquanto nos prostramos, pois não existe outro tão glorioso como tu. Muitas vezes falhamos em contemplar o teu poder e a tua glória, enquanto reinas em teu trono celestial, na presença dos serafins, querubins e dos santos que já estão junto de ti. Toda a criação, por toda a eternidade, canta os teus louvores. Quem somos nós para que nos ame tanto assim? Quantas vezes falhamos em dar-te reverência e honra? Temos perdido o temor do Senhor, ou trocado por breve abraço, ou por beijinho em tua presença. Ensina-nos o temor do teu nome. Ajuda-nos a andar em tua santidade, para que nos acheguemos a ti, para que te adoremos e juntamente com as hostes celestiais cantemos da tua misericórdia, tua bondade e do teu amor sem fim. Toda honra e glória pertencem a ti. Só tu és digno, ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos confins da terra. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro Oh,